Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da loja Free Store, o representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. O show é com você. Sai da frente. Que a fúria da Ranger Bala de Prata vai te estremecer. Vai! Bora começar a missão aí do Mão! Verão 2021, Arena Martinez! É a Ranger estacionando e o maestro chega e detona! Maestro, Rivaldo Alves! Ah, você, o meu coração querer. Bora começando assim! Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Chama ela pra dançar, vai. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. E o gerente Michael? Ele canta pra ela. Tô com saudade. Do quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Nova Ranger Bala de Prata. Aniversário do Rony também, hein, Rony? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. E vai curtir o CD, a galera de boa fé. Não vai ser ninguém. Os amigos de Urucurana. E tudo diferente. E Santa Maria do Maú também, ó. DJ Iris e DJ E o Jean CD. E a família foda. Ai. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. O Eliel Goretti. E aí, Saulo, você também, ó. O Jefinho. Desculpa parecer assim. Primeira dama, Nai Rodrigues, do Cantinho da Nai. A Elida. E a Ed, lá juntinho, a família reunida. Saudade tem nome, sou eu. Coração. Você que não tá dançando com ela nesse verão, se tu ainda não, pega tua cerveja e bora tomar uma, vai, vai. Tem como eu voltar pra você? Canta pra ela, vai. Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? A música do Michael, hein? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Falando que tá com saudade, tá me procurando. Quem tem o esquema preferido aí, fala a verdade. Daqui a pouco ela tá encostando. A família do Vista Alegre com a gente. Sabe, ó, que sou louco e sem coração. Alexandre Sampaio aqui comigo. Liga, eu dou. Rafa 3D. Fala pressão. Eu mando logo a localização. Quem sabe canta. Hoje vai ter festa no colchão. Só quem sabe canta. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Dia 24 de julho, Saveiro, Saúde. Preferido. Do Amar, no Badalona, em Santa Maria do Mão. E você não pode perder. Fica comigo, eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do Rio. E Bala de Prata. Sumoral de Uibaí. É a nova Ranger Bala de Prata. Aqui, o nosso sucesso é você. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te... No clima do verão, ó. Pra tocar nos paredões das praias. Esse infeliz. Nos igarapés também, com a Rangel. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Mas juro que eu... Fala pra ela logo assim, no verão, vai. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. E aí, Paca! Enganou, deixa eu... O Paca e toda a galera que veio, ó. Deixa Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas. Vai no clima do verão. Tô ficando tarado e doido. É arranjo estacionando. Ranger Bala de Prata. Você, novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Danis. Para, Danizinha, cadê você, Danizinha? A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá num macetinho, só não pode se apaixonar. Pode a Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá num macetinho, só não pode se apaixonar. Que a Danizinha senta a minha filha, vai sentando. Que a Danizinha tá. Maestro DJ Valdo Alves. Eu passei no Andrei da CCC. Da família Rock Doido. É aí, Chuchu, você do Chacal também. E aí, Sérgio Mala. MC Dani. Que mistura louca. Sérgio que representa demais também. A gente terminou e ela tá castigando. Todo mundo tem vídeos enrolando. Meu coração não tá aguentando. No clima, vai! Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love que... Aperta ela mais um pouco nesse verão. O quê? Minha galega, minha galega. Volta pro colinho que te deseja. O amigo Xande Moral. O Lenilson Moral, a galera veio representar. Minha galega. Ô, minha galega. Minha galega. Eu disse: volta pro colinho que te deseja. Vai, volta pro colinho que te deseja. Vai. As melhores do verão. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. O DJ referência no Pará. Ela tem namorado. O amigo Café matando saudade do Maestro Volado, hein? A festa do Vista Alegre, o Vanguard veio estremecer o café. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Arena Martinez, vem comigo. A rádio está. Imagina só você e ela, vai. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando se... Agora é Ranger Bala de Prata. Imagina se ele descobre a marquinha que eu... Olha o cheiro no cangote dela. Que eu cangote. Só um pouquinho, bora relaxar, bora beber. Nosso som é macio, você vai gostar. Caseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. O amigo Alisson Moral também, aí Alisson. Ele tá junto com o Valdo e mais um show, meu. Vai dançar assim pra mim. Já que eu não chamo com ela, vai. Vamos juntos, já me. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. O piseiro vai bombar. Vai no piseiro, vai, vai, vai, vai. É a nova Ranger Bala de Prata. Aqui o nosso sucesso é você. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão. Coladinho com ela pra ficar gostoso. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dança assim pra mim. Se joga. Chamega, vai. Vamos juntos. Chamega. O piseiro vai bombar. Vai dança assim. Se joga no passinho, vamos juntos te amegar. O piseiro vai bombar. No passinho, vai. Vai, dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai com dó. Moçada de boa fé, curtindo as menores. Pegada de vaqueiro, jogou no estado. Bora, moçada, curtindo, meu irmão. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado. Vai, meu piseiro, vai! Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Gerente Maicon Digital. Fazer vaqueiro feliz, verdade. É. Vem, manda logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. E no piseiro! Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Abraçando muito carinho toda a galera que vem, Jurucunã! Seguidores do Valdo Alves, eles não podiam faltar hoje. Galera, veio beber, meu irmão. Teu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Valeu, puxa ela pra dançar logo, Eliel. Vale falar no ouvido, você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Pra dar forra pra primeira dama, gente. Vamos vaqueiro lá. Feliz, verdade, vem, manda logo de beijo. Quando... Família foda com a gente. Já falaram que vão amanhecer, bora igreja. Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. O aniversário do Rony! As melhores do verão! Isso é bem Fernandes. Tá no piseiro gostoso, vai. Você que não dança, pode pegar uma cerveja agora. Abre tua cerveja. E que o mês de julho seja especial pra você, pra sua equipe, pra sua família, viu? Maestro DJ Valdo Alves. Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar. Meu padrinho levando-me. Você. Dá sede no dar. Dá sede no dar. Eu te acompanho onde quer que vá. Se eu fosse você, eu puxava ela pra dançar agora. É verdade. Se bata a saudade, vem me procurar. Arina Martinez. Fala pra ela assim, vai. Vou te amar. Vou te amar. Nova Ranger Bala de Prata. Fala pra ela. Vou te amar. Vou te amar. Chama ela, chama. Vou te amar. Me chama de papazinho quando você precisar. Aumenta o som e prepara o inimigo que vem aí. Ela se vê. Família foda, amigo meu. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será? Meu parceiro Eliseu Construções, direto de Belém. Pegando. Seguidor oficial do maestro. Mas salvo não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, fui pra beber e passar. Bora beber. Solteiro na night. Você, ela vai. Você tá batendo muito mais com drag. Lá em Boa Fé, vai tocar mais um cinema. Enquanto o sol do mar não toca, pegasse seu batom de sereia. Eu bebo, cerveja, eu bebo. Sou no aniversário, viu, bicho? Enquanto o sol não pare. Daqui a pouquinho, Deus, parabéns pra ele. Pegasse seu batom de cereja. Eu bebo, cerveja, eu bebo, cerveja. Chama no piseiro, bebê. Hoje tem pressão, curtição, emoção. Já já tem o Rafa 3D. Aí, maestro DJ Valdo Alves. Dá-lhe a cacetada, dá-lhe. Com as músicas que tocam no meu coração. Alanzinho, simplesmente roubou. Tá no CD de hoje também. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Antes da pressão, vamos tocar um pouco de emoção, vamos lá. Me faz sentir calafrio com as estações. Puxa ela pra dançar, vai. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu. Você que não dança, você bebe agora, viu? Na zona sul, aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim, eu vou levar em quadro enquanto for lá. Deixar acontecer. Chama a mulher da tua vida agora. Ei, oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Anormal, se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Olá, Maico, alô, meu gerente, cuidado, vai chorar. Se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei. Janeco do complexo. Ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. E tá tudo bem. Que pena que você tá em. O amigo André desse 60. Eu sei que é. Família Rock Lodo, chuchu do Chacal aqui, ó. Não vou dormir enquanto não. Estamos no setor do Chacal, é verdade. E eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. E o parceiro Xande Moral, o Lenilson Moral também, o Elisson Moral juntinho agora. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não é. Aperta ela mais um pouquinho, vai, gente, isso. Minha menina, eu te peço, então vou. Chama ela pra dançar. Vai ver que um dia a gente se encontra. O quê? Vai deixar o acaso tomar conta. É a nova Ranger Bala de Prata. Nessa hora, minha menina, eu te. Estacionando mais uma vez na Arena Martinelli. Dizem que eu perdi seu amor. Que não cuidei na medida certa. Isso te deixou tão inquieto. Os amantes de música boa agora vão curtir e beber, viu? E até se família foda que gosta. Me entregar. Não acredite nessas bobagens. O que te dei. Chama ela pra dançar, pra curtir. Aqui na Ranger. Não faz isso ao me ver. Se esconder, fugir de mim. Pois eu te quero. O amigo Salsichão. Meu amor. Alexandre Sampaio, ele veio beber todas, viu, meu irmão? Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Larga de ser bobinho. Coração do gerente, Maico. Vem voltar a ser minha. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. CD vai tocar aqui em Vista Alegre, nas praias. Aí de Marudá, Crispim, Praia do Leme. É o Udual também, ó. Meu amor. Eu tô chegando na minha vida devagar. Esse jeitinho pronto pra me. Lá vem um ladrão de coração. Já conto as horas, os segundos, conto os dias. Quando penso em te ver o corpo. Ô mulher. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto eu vou ficar. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Vem um ladrão de coração. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração Daniel da Gorete aqui, ó. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. E aí, Saulo, puxa ela pra dançar. Jefinho, dá uma forra hoje, meu, vai. Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. Tem gente que vai escutar o CD da Ranger e vai fazer aquele caqueado do TikTok, né, meu irmão? É. Alguém sabe fazer? Como é que faz isso, gente? O quê? Um conto de fada. Meu irmão, pelo amor de Deus. Um carpinteiro. Há uma dose 51 agora, viu? Sozinho, sem nada. Também sem dinheiro. Ei, coisa boa! Amava a princesa. Mas ainda da terra, mas tinha certeza e nada. Gerente Maico, coloca o short em cima do umbigo. Vem cá, meu benzinho. E faz o caqueado do passinho. Se você me amaria. Ah, opa, dói. E com todo carinho. Fala pra ela. Comigo casaria. Família foda, vai curtir! Tudo parecia, mas não era um sonho. doideira real. Amigo Café, a família Vista Alegre. Tu tá com teu sonho. Ele gosta, né, irmão? Tira o mundo, se parece doido sobre. Você é ela, mãe! Você existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Homem! Você é seu aniversário, meu irmão. O homem é bom, o homem é espetacular. Vai ser só ser. Fala, homem. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A tocar em Santa Maria do Baú, vai. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Lá em Urucurana também, ó. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda bela, já faz muito tempo que... Lá na esquina. Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi. Irmão, pelo amor de Deus. Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí. O seu vizinho me falou, que você como estar agora, não tá bem, tudo bem, eu entendo você. Meu amor, continua o meu. Lá no bar da esquina agora, vai. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme, cê acabou com mim. Brigou com seu marido, agora vem me ver. O aniversário do Rony, ó. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme, cê acabou com mim. Brigou com seu marido. Você vai tocar no Palio. Palio Quente Cabulosa. Rapaz, tá chegando a Palio Quente Cabulosa. Era novidade, mas o Evandro já soltou aqui pra galera. Tá saindo o nosso céu, tá chegando a Palio Quente, meu irmão. Aí tu vai ver o que é pressão. O seu vizinho me falou, e você como está. Cadê o Fefe? Não tá bem, tudo bem, eu entendo você. Meu amor continua o mesmo. Eu vou o café é o rico. Vou comprar um belo Vistalegre e bagunça o CD também. Esquina, pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Vamos bar da esquina, ó. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Cantinho da Mai, o nosso sucesso é você. Marido, agora vem me ver. Bora, Fefe! É do Vista Alegre comigo, ó. E aí, Gojama, você também! Arranje, estacionou! Sai da frente! E a fúria da Ranger Bala de Prata vai te estremecer. Carreiro Martinez, bola de pressão. Aniversário do Rony. E a Ranger estaciona. Bola. Toma batidão, toma batidão. Pega a tua gelada, vem com a gente, vem curtir, vem, vem, vem, vem. Muita pressão na tua cabeça! Explode o bagulho! Gerei demais! Maestro DJ Valdo Alves. Pega tua cerveja e vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente! Vai explodir! Férias de verão é rave no baile do doce. Hoje é tipo Vega! Aí não dá pra passar, porque eles ficam parados. Aproveita o vulco, passa lá no nosso rabo. Parceiro Saulo, Jefino, também obrigado a vocês! Aproveita o vulco, direto do Areal pro Brasil! Louca de lanta, chama! Que o que, mulher? Que minha puta balança, tô louca de lanta, chama! Ó, que minha puta balança. Fala pra mim! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro. A família fora tá em peso! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro. Toma arrebentando, mãe! O quê? Tô com saudade de ti, deixa louca de frente essa boca, jamais me safada. Esperado, nós dois suados. Evandro Vi. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de frente essa boca. Vai aquecendo tudo! Esperado, nós dois suados, é puxão de calor. E o tapa na rama. Vou revirar o HD, vou. Bora revirar o HD agora! O HD. Meu olhar distante. Isso arranja muita loucura, meu irmão. Ela acabou de chegar no rock, ó. Não venha me buscar, que eu tô de rock agora. Não venha me buscar, que eu tô... Ela já falou! Meu rock só termina com... Como vai, não vai, bora explode tudo! Nova Ranger Bala de Prata. Ela chegou comigo e falou assim, ó. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de... Toma nos pés! Leite quente, toma banho de leite. Olha a Valpressão. Nosso gerente tá moleque doido. Leite quente, toma banho de leite. Leite de vaca. Enquanto o som do paredão toca, chega o seu batom de sereia. Eu bebo sereia. Eu quero saber quem tá solteiro aí. Quem tá solteiro aí, hein? Quem vai passar o verão solteiro aí? Quem é sincero aí? Quem é sincero também? Joga o bracinho pra cima. Quem nunca traiu aí? Bora esquentar! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo. Toma batidão, Ranger Bala de Prata. Se for magrinha, eu me amo. Toma. Naquele pique, magrinha, gostosa, xereca, ponta, ela já manda mal. Presta atenção pra criança. Galera de boa fé aqui do lado esquerdo, ó. Já falaram que hoje. Toma! E agora? Joga tudo! Joga pra cima! Bate na palma! Joga pra cima! Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. E toda a família de Urugurã! Esquenta! É a nova Ranger Bala de Prata! Chegando pra detonar! Só pitbull de raça, as faixas tá presente. A tropa na frente, e pra nós é vantagem. Então vamos avante. Valpressão, Alexandre Sampaio, Rafa 3D e o Maestro Mano Alves do Manguara. Já já tem o Rafa 3D, o Igor Paixão, Neto Pop, galera de Urugurã. Tiroso bonitinho do lado cheio. Família foda! Joga pra cima, bate na palma. Esquentar essa festa. Bora, Tominho! Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã, eu quero saber quem tem um esquema preferido. Canta comigo. Ela roda a cidade inteira, fica comigo. Sabe por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Joga pra cima, bate na palma. Joga pra cima, bate na palma. Você, o meu coração querer. Já me ouvi por outras, mas não consigo esquecer. Quem sabe canta aí? Seu abraço você tem. Tem alguém do Paisano aí? Tem. Bota o bebê, bota o bebê. E a galera do Rimo dá um grito pra mim que eu quero ouvir. Ei, tô com saudade. O quê? Aquela sentadinha que tu tem. A galera do camarote aqui tá fim de rock doido mesmo. Bota o bebê, bota o bebê. Ei, tô com saudade. Tudo isso é aniversário do Rony, meu irmão. Bora, Rony! Espirro, lança, tenta a fim de transar. Ranger Bala de Prata. Um sistema ousado e inovador. Água da vinheta, meu Deus. Bora que tá reduzido. Pega a visão! E daqui a pouquinho é Vila Marauá. Ranger Bala de Prata. Vem comigo que no caminho eu te explico, meu irmão. Quem tá de fuga aí? Fuga na dona de casa, do lacada tudo. Quem tá de fuga aí hoje? Hoje é dia de balada, com minha vontade de abraçar. Hoje é aniversário, pra quem não sabe, do nosso amigo Rony do Bala de Prata, nosso proprietário, tá no berço. E a família da Range tá feliz da vida, até porque ao cara que vem inovando na região nordeste paraense, representando o nosso querido município de Curuçá. E as saudações do maestro Valdo Alves, onde vai pra você, que tanto como eu, representa tanto o nosso município da Terra do Fogore. Parabéns, Rony, pelo seu aniversário! Bate na palma da mão! Muitos anos de vida, Rony! No rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. E agora? Põe o mãozinho pra cima e grita. Eu quero saber que não tem hora pra chegar em casa, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir aí, vai. Quem não deve nada pra ninguém, faz barulho pra mim aí. Eu quero saber os homens que gostam do periquitão aí, os homens. Vamos chamar agora. E a mulher vai mandar ela vazar agora também. Só as mulheres aí. As mulheres. Tá bonito demais. É o aquecimento. Já já tem um rabo a trazer. E na contagem. Um, dois, três. Lá vai fogo. Vocês vão. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Pra aquecer. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. A família de Urucurana, muita cerveja, muito show. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. O Saulo Jefino com a gente também. A Edna, a Helena, Nai Rodrigues do Cantinho da Nai. O Eliel é Gorete juntinho hoje, meu irmão. É muita pressão na tua cabeça, arranja! Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete. Começando! Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete. Pega a visão! Ó. Faz a pose. Olha o flash que eu tô. Tá chegando a Palio Kid, Cabuosa. Levando vidros. Vai ser pressão pra todo mundo. Pega a visão. E ela o quê? E ela tá movimentando. Movimenta tudo, mulher. Ela tá movimentando. É pra aquecer, geral. E ela tá movimentando. Tá movimentando. Anja. Bala de prata. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá mil grau. E o maestro tá aquecendo. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. O rock tá frenético na Arena Martinez. Quer responsa, joga tudo pra cima, vai. Os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal. O amigo Murilo Lanches também. Sal. Ele tá na área, fala Murilo. Dá-lhe sal. Sal. Amigo dos melhores. Sal, e ele trouxe uma saca de dinheiro pra gastar sal, hoje. Sal. Tá no camarote, eu tô bebendo. Só vocês, vão! Traz a maquininha que hoje eu faço serenagem. Hoje tem garreta sarrada. Balneário, água fria, o Márcio. E o Michel Popular. Traz a maquininha que eu vou fazer serenagem. Eu vou pegar ela fantasia. E aí, Michel, é tudo nosso hoje. Vamos lá, viu, meu irmão? É muita pressão na tua cabeça, garoto. Um pouco de romance pra vocês, só um pouquinho, gente, viu? When your legs don't work like they used to before. Ufa, amor, é. Te arruma. Vamos pro Atalaia. Atalaia. Salinas, muito longe. Temos Marudá, tem a Praia da Romana aqui pertinho também. Tem os igarapés aqui de Vista Alegre, aqui na Arena Martinez. Atalaia não! Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália. Aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo! Bala de prata. É bala de prata. Bala de prata. Arranje que representa de Venar. Qual pressão e o gerente Michael digital? convidar todo mundo. Vamos estar no Rancho Fundo segunda-feira. Segunda da ressaca tá de volta, segunda-feira. Amanhã, cara! Aquecendo tudo, maestro! Só quem vai amanhecer caçando pato vai cantar comigo. Rapaz, tem gente que chega na sua casa muito chapado, muito louco, caçando pato. É verdade. Eu conheço uns aí que eu não vou falar no CD agora. Pra não queimar o pato. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, subiu. Aquece tudo, Arena Martinez. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Sabe por quê? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Segura esse gerador, meu irmão. Sem um real no bolso. Que arranje, quer voar. Vai, tá aqui de novo. Vai, vai, vai. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. Vou apressar, Mago Digital. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer, mas eu consigo. É só me ligar, que apenas fica. Dá um gole na cerveja e canta com o maestro assim. Só vocês, vai! Só passa você me ligar. Ah, e eu vou correndo te encontrar. Só você me ligar. E eu vou correndo te encontrar. Liga aí, vai, vai, vai! Ô, oh, baby! Atende um logo! Me atende! Que vontade de tacar no celular na parede. Já, já tem um Rafa pra ver. Você que veio beber agora. O seu verão vai ser inesquecível. Nova Blazer Bala de Prata. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Aproveita a chuva. Chegando a Palio Guedes, cabulosa, cabulosa, cabulosa. Para Ivan do Vidros que vai ser um estouro, né? Quem tá solteiro aí? Ela deixou o cara e o cara deixou ela. E ela veio pro rock, mais ou menos vai ser assim, assim, assim. Tô sabendo, mano. Uma loucura total! E arranjo estremece! Ranger Bala de Prata. Um sistema ousado e inovador. Arena Martinez! Bora, Rafa 3D! Grita bem, minha filha! Moçada de boa fé contigo, já. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel do Chico Beijo. Família Foda! Essa música aqui. Aquela música que realmente faz a galera viajar também. Coisa de toca, ó. E não podia faltar hoje, Michael. Essa música tem mulher que canta do começo ao fim. Só você! Na sala, no chão me deito. E a cabeça, a cabeça. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar com... É pra dar um gole na cerveja! Rindo da minha cara. Me fazendo de otário. Lá em Urucurana, vai. Não vou. Santa Maria do Maú. Não vou. No Anel! Aceitar suas... Em boa fé. Passou. Pra moçada curtir demais. Me provocou. A aqui em Vista Alegre do Maú. Feliz 2021. Bom verão a todos, viu, gente? O mês de julho espetacular. Eu mereço, eu reconheço. Tenho direito de amar e ser feliz. Cantinho da Nai, o nosso sucesso é você. Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Parece o que, mulher? Amar e ser feliz. Coração! É uma música que dá motivos pra você beber, ó. Essa é uma viagem também. Nova Ranger Bala de Prata. DJ Valdo Alves. O teu carinho é tudo que eu... Essa no coração do Val Pressão, vai lá em Caratateu. És a mulher que conquistou meu coração. Eu sei que é difícil. A nossa amiga Niele, o Diego também, obrigado, Niele. Você e o Dieguinho tomando todas aqui. Eu sempre pensei que conheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo. Maestro DJ Valdo Alves. Bora, Eliel e Mosqueiro, daquela volta. Só vocês, vai. Tenho certeza, amor, foi feita pra mim. Bora cantar, bora curtir. Com certeza que eu fui feito pra mim. Não duvide, não, não, não. Não vá duvidar. Ninguém duvida. Amor, escuta, é só tu e eu. Para sempre. O moleque bom tá preparando pro show do bala. Anja, bala de prata. Paredão, bala de prata. Um doce novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Mais uma pra beber, ó. Hoje as lembranças machucam, não consigo. Essa aqui, moleque bom, ó. Rafa, você lembra lá do Vanguarda, né? Começo de tudo, ó. Oba! Leio e releio mensagens antigas. Gerente Maicon, parabéns pela nova vinda. Seja bem-vindo à empresa Bala de Prata, viu? Só passar no escritório a partir de segunda-feira e assinar a carteira que o patrão já realmente... Te dizer, meu amor, vocês aí, mano! Eu errei, te peço perdão. Obrigado, Eliel, pela recepção. Mais uma vez, você, a Gorete, como sempre. O Saulo, o Jefinho, todo mundo por ali, ó. Edila, você também, a Elida. A primeira da Manai. Aqui do lado esquerdo, a galera curtindo demais, meu irmão. Eu te pedi. Galera de Boa Fé, galera de Urucurana, de Santa Maria do Maú. Família foda, vocês são foda mesmo! Yeah. E a família foda vai lembrar desse jeito, mano! Amigo Fefé, o parceiro Gojó. Gojoba? Toma-te, meu irmão. Ele é do Vista Alegre. Ele se lembra do tempo que o Vanguard veio também na festa do Vista Alegre, ó. Quem sabe canta, canta, canta. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Tomamos cerveja naquele troféu. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Foi o campeonato da Copa Rural naquele ano. Me tratava mal, me traía e eu... Só vocês agora. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. É a nova Ranger Bala de Prata. Ranger Bala de Prata. Obrigado, meu bala, mais uma vez. Daqui a pouquinho, né, cara? Segunda-feira, Rancho Fundo, tem o Valdo Alves. Semana que vem, vamos estar em Viseu, Fernandes Melo detonando. Quando me lembro do teu beijo, bate saudade, desespero. Era segunda-feira, paraíso, né, Rony? Mas não deu. Vamos deixar pra próxima. Arranje sempre estacionando nos melhores eventos. É só falar com o Rony e com a Nayara também, viu, gente? Quem sabe canta. Quando você foi, eu fiquei tão... Bora, moleque bom, prepara tudo. Olha eu aqui no escuro. Acende tudo, acende tudo. Acende a luz, me enxerga, não aguento mais. E aí, maestro, olha quem tá com a gente, meu parceiro Evandro Vidros. Tá por ali, um abraço com muito carinho, garoto. Tamo juntos, hein? Bora pra cima, hein? Aniversário do Rony hoje, garoto. Evandro Vidros é um nome de emoção, viu? Tá chegando aí a Palio Kid, cabulosa, meu irmão. Família foda! Sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.